mas cheia de graça. Ingênua e armada, bem-vindos à minha casa. Periferia é a periferia, a moradia, aconchego de um povo guerreiro que respira desafios o dia inteiro. Traz uma camisa de força pra pôr em mim, já que eu não presto, discriminado por ser sincero. Podem tirar minha vida, mas não será meu fim, pois cada verso escrito se torna eterno, como os meus conterrâneos, Lampião e Zumbi. É isso aí, tamo aqui vivendo, firmão, força e fé, sempre avante na contenção. O sol raiou mais um dia e tantas coisas pra fazer, e o tempo, ave maria, parece que vai correr. Acorda cedo, rala, segue o suor, pinga. A família é grande, tem que garantir o pão de cada dia. Pelo sustento das crias, enfrenta um bocado de coisa, mas quando bate o estresse, oxe, dá a gota. Sente o salgado na boca da lágrima que cai. Pode parar pra descansar, mas existe jamais a paz. Levanta a cabeça e veja o horizonte. Se o lema é avante, então segue adiante. Levante, ande, não desande. Se adiante, sempre avante. Vejo diferença, é como ir pro caixão em câmera lenta. Mas não desista, persista, resista e volte em avançado pra vida. Mesmo com tudo, ainda é bom ter esperança. Mais esperança de ir atrás de mudança, pois só alcança aquele que levanta e luta. Que na dificuldade outra pessoa não furta e não se ilude com o que passa na TV. E mesmo sendo humilhado, não se deixa bater. Sei que é difícil conviver com preconceito, porque não tem dinheiro ou porque é negro. Mas não deixe o futuro também negro ser. Negro na verdade é os olhos que te vê. A sua força, ela é incalculável. Com paciência, tu vence qualquer obstáculo. Siga adiante, apesar do que acontecer. Olha pra mim, eu acredito em você. A chuva calha fora, o ritmo aumenta. Levanta, vamos embora, só consegue quem tenta. Derruba a fronteira, faz o chão estremecer. Mostra pra sociedade que o preto tem poder. Há menos de 60 anos tinha zoológico humano. A atração principal era o negro africano. Olha ao redor, mano, vê quanta coisa mudou. Ainda existe racismo, mas nossa força aumentou. A escravidão não acabou, usa disfarce. Não tem preferência de cor, mas tem de classe. Pra que vergonha, joga os cabelos